ya no se les llama violeta. Salvador, Bono 2.60 para o Santos, com 112 a bordo, alterna Salvador, autonomia 3 horas. Bono 2, Salvador, qual a autonomia? 3 horas. 3 horas, ok, está livre o táxi, observando o colega estacionando no portão 5, após parte 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 1.0, o altímetro 1.013, quando pronto a torre 18.6, bom dia. Gente. Via baixa, observando o tráfego da companhia, de Alfa, Fredão 0, 2GP, voo no 2.60. Tinho 728, solo agora, Juno 4, direita, 2-1, nesse momento, solo, bem-vindo. 2-1-9, direita, certo. Decolado agora os 14, controle 1935, bom voo. Obrigado, pode cruzar a esquerda. Ei, perfil da Momo, em coordenação com o controle, é com sanguínea, tá autorizado? Chame o controle 1935. Obrigado, Índia. Solo, bom dia, objetivo 728, livrando 650. Web 5728, prossiga na Alfa e chamante da Juliette. Prossegue na Alfa e chamante da Juliette. Muito obrigado. Vou ter o cruzamento do eixo da 10 dentro de 15 segundos. Chamou o guardião? Interagon 04 PB, decolagem com Proa Eco. Sem livre acionamento, suporte para iniciar a decolagem. Dá uma segurada aí, o WebJet, por favor. 23 para 2010, Kenegão no 013, autorizado sinal LED, suporte estabilizado. Já percebi, já estou matando. Valeu, posso tentar cruzar a direita aqui então, né? Boa tarde. Pan 3198, desce para 2000 pés, Kinegal no 013, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. 2000 pés, reportarei estabilizado, Pan 3198. Ok, guarda 05, então vai decolar com. Você quer decolar da 300 com Proa Norte e paralelo ao eixo da 10 ou é intenção de decolar já cruzando o campo? Autorizado a presente imediato, guarda 05, trafão 1, milha do externo. Então, pode decolar e mantendo o setor nordeste. Corre, bom dia, com 1270. 270, ciente, bom dia, coordena a aproximação e faz as chances para o pouso. 270. Web 5728, pode prosseguir agora via Alfa e Juliette para o Portão 9. Alfa e Juliette, Portão 9, 572. Oi. Guardião, mantendo o setor nordeste, controle 1935, transfira, bom voo. Grato, 1935, seu retorno. Bom dia, Guardião 05. Prossiga, Guardião 05. Segundo São Lodô, vai para o setor nordeste, vai passar no máximo aqui 15 milhas, pretende ascender para 1.000 pés. Decolado de onde? De Salvador. Tente manter as condições visuais, 1.000 pés, Guardião 05. Condições visuais, 1.000 pés, 05. 5. Está autorizado para o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, nível de voo 360, a primeira aerovia Apre Zulu 10, após conforme o plano apresentado. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida Fuca, transição Caju. O transponder é 5513, o controle em 119.35, quanto é? Na curtíssima, após o troço, a Lima tem privacidade para decolar quando autorizado. Essa é a voz do passageiro. Leda e Bidev, perdão, Dael, Leda e Bridge. Ok, sem problema. Autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 360, decola da pista 10, curva direita, saída Dael, Leda, Bridge, autorizado Lua no 0, terceiro de via rota do plano. 5513 é o transponder e a saída é 19.35, pelo 4235. 4235, correto, perdão, subida então da Euleda Bridge, chame para o acionamento do portão 3. Da Euleda Bridge, chamará 4235. Já nem mantém no zero, voo no 260. Tem ativa, nem mantém, prepara-se para decolar com o autorizado. Sente, voo no 260. Sou 270, solo 20, bem-vindo. Direita, 121, décimo 9, solo Oliver. 219, Oliver. Tan 3198, complexo final, chame torre 118.6. 118.6, Tan 3198. Zero, bom dia, prossiga na Alfa e Juliette, portão 4. Alfa e Juliette, portão 4, voo no 270. Cargo de aproximação, Bang da Gua iniciando a decolagem, aguardando que está ali. 3198. 3198. Pouso autorizado, vento 190 graus com 10. Ligou 3198. 260, decolado agora, 22, controle 1935, bom voo. Pegar 6935, quando 260. Controle o voo 1260. Voo 1260, contato radar para nível de voo 390, saída Puca. Saída Puca para 390, voo 1260. 098, solo 23, direita 1299, solo, bem-vindo, Bapacho. 09, solo bom. Tá 3198, boa, bom dia, prossiga na Alfa e Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 10, Graças Salvador, da visual pro campo, 05. Sim, Sam Torre, 1 no noite decimal meio. 786, Graças 05. Guardião. Ataque regresso de jogo campo para pouso no pátio do Grae. Autorizado, aproximação Grae, vento 110 por 10, reporta no solo controlado. Já visual. 110 por 10, reporta no solo controlado, Guardião 05. WEB-6740, está na identificação, dispara nível de voo 050, chegada à Mário, autorizado direto TAP. Ok, a gente perdeu o contato com o Zero, possui informação Juliette, que já está autorizada por hoje em TAP, descida 050. Muito obrigado, 6740. Guardião, solo 228, cabeça viva, hein? Alterne 1-2-6-85. 1-2-5-4-5-2-6-85, vou no 2-6-0. 4060, passa 160 para 160. Azul 4060, desça para nível de voo 060, chegada a Mari. Autorizado puxe acionamento, chame para o táxi azul 423. Autorizado puxe acionamento para o táxi azul 4235. Bispo. Vamos subir para nível de voo 085. É o Bono 270 Guarulhos. Eu não tenho aqui o seu plano, qual horário previsto por esse dia? É... 15.03. Ah, ok, então tá, ele deve surgir aqui pra mim no máximo em 5 minutos. Eu pago a cópia completa. Eu, Bono 270 Guarulhos. A subida é da El... Perdão, é Arbo Elefa. Elefa, Arbo Elefa. Tá bom, obrigado. Eu tenho aqui o 340 para Guarulhos, aceita? 340. Ok, então 3895 está autorizado para Guarulhos, nível de voo 340 pela APA Zulu 44. Decola da cabeceira 10 com curva direita, subida da El, seguida para Leda e Eudes. O transponder é o 5517 e o controle em 119 decimal 935 no controle. Correto, 3895. Chama pronto para o push e acionamento no 10. Guardião 02? Escuta. Você vai aproximar aí da cabeceira 28, perto da região da Lagoa dos Patos, coisa de um minuto. Positivo. Grato, 02. Web 76740, desce para 2000 pés, Pinegal 1013, autorizado final LS, a porta estabilizada. 2000 pés, com 1013, autorizado final LS, a porta estabilizada, 6740. Azul 4060, desce para nível de voo 050. Foi bravo, falará todos os 18 de forma aí, a sua parte da frente. Obrigado, até mais. Salvador, bom dia, eu marco 235. 235, informo tráfego, helicóptero da Polícia Militar, aproximadamente 500 pés na linha litoral nordeste. Não interfere na sua decolagem, 2110.12, livre decolagem, 04235. Autoridade ordinária de declarar que estamos zero, eu marco 302, estou com decolando o tráfego da 10, que fique atento. Gente, já está se afastando da proximidade do eixo. N126-85. Solo gol, 1777. 1777, ponto seguro, 320 já aprovado, copia. Voo no 777, autorizado para Porto Seguro, nível de voo 320, pela Aper Whisky 50. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, transmissão Leda, Bidev, o transponder é o 5523 e o controle é 119.35. 50 aprovado, Porto Seguro, Aper 50, decola da 10, curva à direita, da El, Leda, Bidev, desculpa, 5523 é o transponder e 1935 controle, o voo 1777. Correto, 1777, chama para o pronto para acionamento aí. Contaremos o 1777. Azul 4060, dispara 3.000 pés, esquina Gama 013. 3.000 com 1.013 no azul 4060. Saída 19.35, azul 4235, obrigado. Controle de Salvador, bom dia, azul 4235, decolado, saída da El. Azul 4235, bom dia, contato radar. Suba para nível de voo 360, saída da El. Sobe nível 360 na saída da El, azul 4235. Estabilizado, 6740. Web 6740, complete sinal, chame torre 1 no noite, decimal 6. 26, doutora, objeto 6740, estabilizado em elétrico, zero. Passa trabalho de novo. Sim, reporte externo, web 6740, já avistado. Reportarão externo, 6740. 0, despera 2.000 pés, que nega uma 012, autorizado final elétrico, reporte estabilizado. Para 2.000, com 1.012, autorizado em elétrico, reportarão estabilizado, 4060. Ah, controle, o azul 4235 pode voar direto da El. Autorizado Leda, azul 4235. Ok, voando Leda, azul 4235, obrigado. Mike Eco Kilo, bom dia, para Aracaju dessa vez, um no meu pé, confirma. Zero, 6740. a rota direto pela linha do litoral, decolando a cabeceira 17, curva à esquerda para o corredor forte. O transponder é o 5521, no controle 119, decimal 35, corrente. Chame a torre para acionamento da decolagem. Qual foi a via do Mike Enfield? 03 a bordo, ok. Chame a torre 116, bom voo e vou te entregar 1013. Eu li personar, chama o táxi. Salvador é o campo 722 da web. 5722 da web, prossiga. Tá, começando o... Mas só para quem pode andar para impressionar. Ok, entrevista para o Zuno 3, não é isso? Deve chegar para mim em mais uns 10 minutos. Qual o nível do estado? Então vai ser o... Ok, gente, eu vou tentar adiantar aqui a guarda. O Gol no 270, copia? Copia. Gol no 270, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela APES no 21 até Trive, hoje direto para Poço de Caldas. Cola da 10, curva direita, subida arco, transmissão elétrica, transponder é 5536, controle 1935, contente. Poderia confirmar o transponder e o controle, por favor? 5536 o transponder e o controle em 119, decimal 35. Autorizado 360, Guarulhos, pela Upper, Zulu 21, 3.